1921, a marchinha que satirizava Arthur Bernardes, o seu mé, candidato à presidência, valeu o xilindró para os autores. Mas em 22, com a vitória de Bernardes e uma sutil alteração na letra, a música ressurge na voz de X. Ei, pode falar que eu te escuto. Pode aumentar o som porque o X não tá de luto. Pode pesar na minha porque hoje eu deixo quieto. Tá certo, eu sou o Loki e você é o esperto, certo? Um em um igual a três, firmeza. Eu ignoro e não viro a mesa. Faz de conta que eu conto errado, que meu presente não vem do passado. Eu vou fingir que não, passo com pedra na mão. Vivo na sua ilusão, bate, bate coração. Ligo quem ganhou e quem perdeu no jogo. Se não tá bom, vou começar de novo. Quer dar pra mim, que de tudo que eu faço nada presta, que eu brilho mas você não me enxerga. Tudo bem, você é o mais psico, o bam bam bam, o mais fudido, considerado porque tem maior atitude. Toma cuidado, vagabundo, não se ilude. Não vou meter um podre, mas tenho que dizer, a humildade não existe em você. Fazer questão da sua risadinha e da sua aprovação. O verdadeiro MC você se julga. Relaxa, fica pump, veste a carapuça. Chupa minha pica, lambe a minha bola. Fica de segunda porque é a sua cara. Eu gosto quando você fica muito puto, destacado quando vê que não é tudo como você quer. É burrinho, morre de inveja. Não quer que eu pare, eu vou andando devagar.